Eu estou muito satisfeito com o crescimento da religião de Deus, o respeito que está vindo de toda a parte para com esta obra que trabalha realmente por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Agora mesmo eu via anotações do interesse crescente em torno do Templo da Boa Vontade. Nós estamos assistindo até a estrangeiros dos pontos mais distantes irem lá ver o templo de perto. Oscar Niemeyer, que é um dos maiores arquitetos do mundo, já teceu elogios ao Templo da Boa Vontade. A humanidade passa por muitos períodos de evolução. Durante muito tempo, as religiões preponderaram sobre tudo, sobre todas as coisas. E quando existe uma preponderância de um setor do pensamento humano, essa parte do pensamento chega aos maiores exageros. Então Jesus, que comanda o planeta, mandou à Terra grandes espíritos evoluídos na ciência, porque era preciso fazer o equilíbrio. A pretexto de religião, havia muita superstição, muito tabu. O fanatismo era uma coisa incrível. E vimos, a partir do século XVIII, a filosofia ressurgir com muita força na Terra, a ciência vindo também, até que alcançamos o século XX. Ora, desbastadas todas as arestas, todos os excessos da religião, a ciência também veio cumprir sua tarefa, mas começa, por sua parte, a criar outros excessos. Então vocês vão ver ressurgir no mundo, em grande esplendor, como diz o pessoal da escola de samba, e é uma verdade, reparem que geralmente os sambas das escolas, eles falam muito em esplendor. E eu gosto de falar palavras que o povo entenda. Vocês vão ver, com grande esplendor, a religião tomar grande impulso. Porque, na verdade, a religião tem que caminhar na vanguarda, porque ela que cuida do sentimento humano. Por isso as ideologias que acham que resolvendo o problema social está tudo resolvido, estão completamente erradas. E os fatos da história atuais estão mostrando que estão erradas. Mesmo as nações socialistas, como o nome está dizendo, que cuidam do social preponderantemente, sentem que o ser humano não é somente a carne que deve ser bem tratada, tem que alimentar os corpos, os homens têm que se instruir, mas também têm que se educar, e mais, têm que se reeducar. E é esse o trabalho da religião de Deus com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós precisamos receber a sua bênção constantemente. E um dos pontos mais importantes do Apocalipse, que eu tenho estudado com vocês, trata justamente da bênção. Porque havia uma história de que o Apocalipse seria um livro do qual nós teríamos que fugir. Por quê? Ah, ele é muito cheio de mistérios, é indecifrável. Ora, de cara na explicação do Apocalipse que estamos tendo com vocês, nós vimos que essas pessoas estavam erradas que o Apocalipse não é um livro do qual se deve fugir, porque ele seja indecifrável. Ele é indecifrável para aqueles que não sintonizam com o Cristo, nem com Deus, que mandou a sua mensagem através do Cristo, que entregou ao anjo para que nós tomássemos ciência. Se você é preguiçoso, não adianta, o Apocalipse vai continuar indecifrável para você, perônia secula seculorum. Mas você estará errado, porque ele é decifrável. A começar por isso que está aqui, quer ver? Apocalipse de João. Está errado, porque o Apocalipse não é de João. O Apocalipse é de Jesus, conforme nós vemos também no trecho que vamos ler. Então vamos combater dois erros. Em primeiro lugar, o Apocalipse não é de João, é de quem? Jesus! João, o evangelista, é grande, mas Jesus é muito maior que João. É maior que todos, inclusive naquele caso do tocante à fé. Ah, mas Paulo, o apóstolo, disse que pela fé seríamos salvos. Eu digo, São Paulo teve que cair do cavalo para aceitar a verdade que vem à terra por intermédio do Cristo. E Jesus não caiu de cavalo nenhum. Pelo contrário, foi levantado na crucificação. E Jesus diz lá, quando ele trata do fim dos tempos, o Filho de Deus, quando voltar com seus santos anjos, dará a cada um de acordo com as suas obras. Obras. Mas é evidente que as obras dependerão da fé. Se a fé for fé criminosa, então as obras serão criminosas. Se a fé for frágil, as obras serão fragílimas. Porque fala o homem daquilo que o coração está cheio. E as nossas obras são justamente a expressão nossa no campo da execução das coisas humanas. E Paulo também, ao se referir às três virtudes teologais, digamos assim, fé, esperança e caridade, disse que a maior delas era a caridade. Porque caridade é amor. E Jesus definiu Deus como amor. E dizia ao irmão Zarur, nada existe fora desse amor. Pensando nisso, eu que sempre me inspirei e gosto muito daquele ditado que diz assim, in medio virtus, ou em português, a virtude está no equilíbrio. E também gosto muito daquele outro pensamento que diz assim, natura non facit saltum. Alguns dizem natura non facit saltus, é a mesma coisa. A natureza não dá saltos. Ora, existem aqueles que defendem a fé de corpo e alma. Só a fé basta, é suficiente, porque Paulo era muito grande, mas Jesus é maior que ele. E não vai ser Paulo que vai julgar a humanidade. Quem vai julgar? Jesus! Ele diz no Evangelho, o Filho de Deus, quando voltar com os seus santos anjos, dará a cada um de acordo com as suas obras. Ele não disse, o apóstolo Paulo, quando voltar, dará a cada um de acordo com a sua fé. Então, a Paulo eu contraponho Jesus, que é muito maior. In medio virtus. Então vamos procurar a virtude de tudo isso, onde está o equilíbrio dos pratos da balança. A fé é realmente necessária. O que está nos unindo aqui? A fé. Estamos unidos aqui pela fé. E vai adiantar alguma coisa sairmos daqui iguais como entramos? E vai servir alguma coisa sairmos daqui não realizarmos nada? Então para que serve a fé? Para que tenhamos boas obras que honrem Jesus, nosso Senhor, por quem temos que ter fé. aí, a fé que realiza, ou fé, quem sabe? Realizante. Fé realizante é de que o mundo está precisando agora. Porque em tudo está a parte de Deus, em tudo. Porque o homem, sempre nas coisas de Deus, põe a partezinha humana, que é uma desgraça. E muita gente se firma na parte humana da Bíblia para dizer que a Bíblia não tem valor. Mas o irmão Zarur explicou muito bem isso. Eu já falei várias vezes sobre o assunto de que a Bíblia não pode ser prejudicada porque relata os excessos dos seres humanos. Pelo contrário, ela ter sobrevivido a toda aquela aberração que ali é relatada, está mostrando que a Bíblia tem força, porque se ela não fosse de Deus, ela teria sucumbido a tanta aberração. Então, em Medio Virtus, nós juntamos a fé, que uma grande parte dos cristãos defende como superior a tudo, às obras, que outro rebanho de cristãos defende como superior a tudo. Então, juntamos fé e obras e surgiu a fé realizante. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.